reconheci que tivesse levado porrada. Irrespondivelmente parasita, indescovavelmente sujo. Irrespondivelmente parasita, indescovavelmente sujo. Sujo, sujo, sujo! Sujo! Sujo! Sujo! Sujo! Sujo!